jardim, o coreto, a música e a saudade. E meio que vem ver Araraquara, nossa morada do sol. Bom dia, meu nome é Marcelo e estou enviando este e-mail em nome do meu avô, senhor Hermínio Duran, que reside aqui em Araraquara e que é ouvinte assíduo desta audição. Ele gostaria imensamente de receber um abraço seu. Um abraço a ti, nosso gentil ouvinte, senhor Hermínio Duran de Araraquara, e ele ficaria muito satisfeito se fosse atendido nesta manhã. Quem nos envia e-mail é sua neta, a dona Marcela Rodrigues dos Santos. E para ele, então, que de namorada do sol, senhor Hermínio Duran. Oswaldo e Barro, com seu violino e seu conjunto, do Antenógenes Silva, esta composição, Saudade de Ouro Preto, que valsa linda. Peri Ribeiro dando o show, o arranjo do Gaia. Peri Ribeiro cantando do seu pai, o saudoso Erivelto Martins, Caminhemos. Tudo isso para ele, que reside lá em Araraquara, senhor Hermínio Duran, que tem excelente bom gosto e gostaria de ouvir do Aristides Borges, com Canhoto Paraíba, um dos maiores violonistas que o Brasil já teve, de acordo com Radamés em Atali. Canhoto da Paraíba, o talentoso, executa Subindo ao Céu. Eu não posso lembrar que te amei. Não,

essa ingrata volte ainda escutando a minha voz. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar. Jardim, o Coreto, a música e a saudade é que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, saudoso João Dias, conjunto Época de Ouro e Dalva de Oliveira.